meuscds.com. Por que tá tão tristinha assim? Quem diz que aconteceu? Essa cara de emburrada, eu sei. O coroinha exerceu. Eu tenho a solução. É bem fácil de resolver. Coroinha, você desce. É só dar uma esfregadinha no borradinho do seu coração. Pega esse sentimento, põe pra fora da casinha. Essa borrachinha, essa borrachinha. Xande, avião, em canoa, vem, vem, é Vertinho Produções. Por que você tá triste assim? Me diz o que aconteceu. Essa cara de burrada, eu sei. Mas quem já foi seu ex? Eu tenho uma solução. É bem assim de resolver. É só dar uma esfregadinha no borradinho do seu coração. Pega esse sentimento e põe pra fora na casa. meuscds.com. See.